filha de um poeta João que não gosta de música. Minha poesia vem da poesia da música de um João músico que não gosta de poesia. Minha música vem da música da poesia de um poeta João que não gosta de música. Minha poesia vem da poesia da música de um João músico que não gosta de poesia. Música junto.